Chegando agora para o terceiro bloco, né, onde vamos falar sobre a decisão da Sprint Cup num chase inovador e polêmico. Tivemos como vencedor e campeão nosso querido Kevin Harvick. Então eu vou trazer o Leonardo Guina e o Hélio Lima aí para comentar um pouco da etapa, né, o que foi, o que aconteceu lá na Ford EcoBoost 400. E aí nós vamos trazer aí depois uma análise mais aprofundada sobre a temporada 2014 e também algum outro assunto aleatório, algum destaque do ano, enfim, Efeito de polo. que queiram trazer aí nessa terceira parte do podcast, né, onde vamos discutir a Sprint Cup. Pode trazer, Leonardo, seus destaques da etapa e também, se quiser, já incrementar com alguma coisa sobre a temporada, já pode ficar à vontade. Destaque de etapa para mim, Paul Mann, Jamie McMurray, o Clint Boyer fechou um ano com o Top Team e o Jesse Auger. Com o troféu, eu faço muito pelo pouco que tem. 15º colocado com o carro 51. Esses são os meus destaques da temporada, perdão, da etapa em Roma e da Sprint Cup. Bom, falando dos que lutavam pelo título, o Joey Logano perdeu o título por causa dos mecânicos dele. Ele deve estar bravo com os caras até hoje, fez um ano perfeito, chegando na corrida mais importante do ano. Os caras erraram e erraram feio. Na Kevin verdade, Harvick. Leonardo, não foi culpa dos mecânicos, cara. Foi uma falha no macaco. Então, isso aí faz parte, é aquilo que eu falei. Eu falei quando o Chase não consegue, não mostra que é um cara campeão, que chega na hora dessa aí, então é uma falha no macaco. Mas é que eu sempre bato na tecla. É culpa dos mecânicos. Por equipe lá. Que eu sempre falei, por isso que o Chase pra mim não serve pra mostrar quem realmente foi o campeão do ano, merecedor do ano. Apesar que o Harvick esse ano foi o campeão. Vencedor de título. Esse ano eu concordo. Então o Logano acabou não conseguindo lutar pelo título, quase uma falha do macaco. Isso é a melhor coisa que não ser campeão de basquete, porque a tabela caiu, os caras não são campeão. Mas beleza. O Danny Hamlin acabou se perdendo. Ele talvez seria o único que conseguiria lutar fortemente com o Kevin Harvick, pelo carro que o Kevin Harvick apresentou que durante toda a noite, final de tarde, começo de noite, lá em Rosser, e durante o fim de semana também, o Harvick andou super bem no terceiro parque lá, fez o melhor tempo, e ele andou à frente dos dois chasers, que foi o Hamlin e o Newman, o Logano, que andou na frente dele no happy hour, se não me falha a memória. Então o Danny Hamlin acabou num erro lá, grotesco para mim, acabou não entrando nos pits, resolveu ficar na pista, foi atrás do Clean Air, né, ele e o Jeff Gordon, pensaram no track position, no Clean Air, só que entrou todo mundo que estava atrás dos dois, então assim, entrou todo mundo, voltou todo mundo com o pneu novo aí, claro que eles iriam ser engolidos, eles não iriam ter carro para suportar toda a pressão, sendo que a noite toda, a corrida toda, foi provado por A mais B que quatro pneus era mais importante que dois e quatro era mais importante que muito mais, três vezes mais importante que nenhum pneu. Eu não sei o que que deu no Danny Hamlin por ele ter ficado na pista, perdeu a chance de lutar por um título, mais um título que ele não conseguiu, que ele lutou e não conseguiu sagrar campeão. Então, infelizmente, o Danny Hamlin aí, que vem em 2015. E o Ryan Newman que lutou, fez o máximo que pôde, deu o que fazer. Só que para mim, o Ryan Newman, ele bateu no Kyle Larson em Phoenix para se classificar, que ele viu que a única maneira de classificar, ele viu uma oportunidade, que era bater no Kyle Larson para ganhar uma posição e entrar no Chase. Aí quando ele teve na relargada, que ele deveria ter batido no Kevin Harvick para ser campeão, ele acabou não fez. Então, eu não entendi muito do Ryan Newman, não. Eu, tipo, o cara fez o. Vamos colocar assim, o jogo sujo para ir para a Roncer, para lutar pelo título. Na hora de fazer o jogo sujo para lutar pelo título, ele acabou não fazendo. Resolveu ser Só cordeirinho. interferindo e esclarecendo uma coisa. Não preferiu ser cordeirinho. Na Foi verdade, cordeirinho. ele não teve um posicionamento de pista que ele Na conseguiria relargada, ver. já vai Não, ele fechando o não carro, já. conseguiria tirar o Kevin Harvick sem se prejudicar. Coisa que ele conseguiu fazer em Phoenix. Teve até um pedido, É a luta pelo título. teve Vai até um pra... pedido do Spotter de que se ele quisesse algum auxílio do 2, a Richard Childress talvez ia tentar alguma coisa, entendeu? Algo do tipo. Mas ele optou no rádio por deixar que as coisas rolassem da forma dele. Ah, Eu então, acho pelo que menos foi foi campeão. uma forma brilhante de encerrar a temporada, a corrida que o cara fez. Você vai analisar a corrida do cara, você vai ver, largou lá atrás, Não, avançou, agora fez a estratégia correta. Enfim, terminou de forma brilhante. Agora, o que seria então. melhor? Bater no cara e os dois ir para o muro Ô, e Pedro. foder a vida do Harvick e acabar dando título para o Denny Hamlin? Eu acho que ele Uai. pensou dessa forma, entendeu? O Ele não cara que ficou largou atrás, o ali Kyle na Larson fila não de estava Ricô? disputando Não nada, ficou? cara. O Kyle Larson estava disputando o Não quê? tá Nada. disputando nada, mas ele bateu no cara pra ir pra Roma, que Larson possa ter seguiu, sido, Pedro. classificou, aí ele não ia Agora, tirar um aí chegou companheiro na hora que que ele ia chegou tirar em no meio Roma do que lance. ele não fez nada. Se ele Ficou tivesse a cordeirinho. Pra oportunidade mim, de foi tocar, cordeirinho. errado a sua opinião, porque se ele tivesse a oportunidade de tocar para tirar o Kevin Harvick e ele seguir sem dano e conseguir vencer a corrida, eu tenho certeza que ele tinha feito. Eu não tinha posição para ele fazer isso que não fossem tirar os dois e acabar dando o campeonato para um terceiro, que fosse o Denny Hamlin ou o Joey Logano. O cara também não é idiota de bater por bater, né, Leonardo? Pelo amor de Deus, ninguém faz isso. Não tem nem fundamento bater por bater. Só vou bater para continuar batendo nos outros porque é bonito? Não é, ué. O cara também tem cabeça, tenho certeza que ele pensou. Não, tá, não tem como eu bater aqui que eu não vá foder a corrida dos dois. Então, não Ah, vou fez. levar Se um. ele tivesse posicionamento de só tocar o Harvick, pro Harvick rodar, por exemplo, e ele seguir de boa, eu acho que. Eu acho não, eu tenho certeza absoluta que ele teria feito. Na curva 1 ele teve a oportunidade, ele não fez. E ficou em segundo colocado no campeonato, não foi o campeão da temporada. E parabéns pro Kevin Harvick, campeão da temporada, merecedor o título dele, ele que teve por várias vezes aí a não nem ter possibilidade de chegar em Roma, mas acabou chegando em Roma para lutar pelo título. E com certeza esse título foi para coroar o ano dele, que foi um ano e tanto, várias vitórias que ele teve. Ele estava com a vitória praticamente na mão, mas teve problemas. Lembrando a última corrida em Dover, quando ele teve o pneu furado, que ele dominava a corrida. Era a corrida dele. Teve um problema de pneu, acabou terminando em 11º, aquela corrida, se não falha a memória também. E acabou sendo campeão aí. Vitória e título para o Kevin Harvick. 28ª vitória do Kevin Harvick na Speed Cup. Quinta vitória no ano, igualando 2006. Em 2006 ele também chegou lá em Roma para lutar pelo título. Ele lutava o título com, se não me engano, lá aquele ano foi o Johnson, o Hamlin, o Harvick, Dale Earnhardt Jr. e mais um. O outro eu não lembro. Então, parabéns aí ao Kevin Harvick. Ele somou no ano de 2014 5 vitórias, 14 top 5 e 20 top 10, além de 8 pole. Realmente ele sobrou, o máximo de pole que ele fez foi duas em 2005, então realmente um número e tanto aí. E o número de voltas lideradas, onde que mostra realmente que foi o ano do cara. Ele liderou 2.137 voltas, sendo que antes a melhor marca dele foi em 2006 também, onde ele liderou 895 voltas. Realmente foi o ano do Kevin Harvick. Parabéns ao Kevin Harvick, campeão no seu 14º ano de Sprint Cup. Parabéns ao Kevin Harvick pelo título e parabéns a todos que foram em Holmes, que pelo menos chegaram lá em Holmes, né, de uma forma ou de outra, chegaram para lutar, mas acabou de não conseguindo, aí não teve a chance de ser campeão. E o Harvick foi o mais competente lá em Roma e foi, além de vencer a corrida, foi campeão. Hélio? Então, Léo, o ponto que eu queria destacar foi o seguinte, uma coisa que, de certa maneira, como você falou, que o Newman não tinha posição para andar de igual para igual com o Harvick, é também porque, se você rever a relargada, os dois carros que relargavam atrás do Harvick, do Newman, que era o Denny Hamlin, que estava perdidaço naquele momento já, e o Paul Menard, não, eles não saíram, né? O Hamlin perdeu o carro, meio que bateu com o carro, estava em quarto, sexto lugar. E aí ele, na primeira e na segunda curva, ele estava sem aquele... Não tinha nenhum carro trabalhando com ele atrás. Foi o Keselowski que estava com o Harvick, né, Pedro? Positivo. Então, isso aí fez muita diferença, fora a questão dos pneus, né? Porque me parece que o Newman tinha dois pneus e o Harvick tinha quatro. É assim, eu acho que, vendo seriamente na visão da NASCAR, não estou falando que o sistema é bom ou ruim, sabe? Eu estou partindo do princípio do que a NASCAR queria, do objetivo dela, foi um sucesso imenso esse formato, atraiu a atenção de todo mundo. Eu até, uma coisa engraçada, porque todo mundo sabe que a corrida que mais traz a atenção do fã da NASCAR é a Daytona 500. No final da prova, a Porsche 400, estava uma atenção parecida, né? Todo mundo tensa ali para saber quem vai vencer a corrida, né? Toda prova da NASCAR fica tenso para saber quem vai ganhar, mas era um título sendo decidido ali por quem chegava na frente. O Harvick tinha o melhor pacote, tinha um chefe de mecânico que se deu muito bem com ele. Eles tiveram problemas de confiabilidade, porque corriam para vencer, né? Ele teve muito azar, teve alguns segundos lugares que foram até merecidos, né? Eles não mereciam ter chegado nesse lugar. Eu acho que está de parabéns a Budweiser, né? Que assinou com o Hart, né? Logo quando o Kenny saiu lá da equipe do Richard Pate, né? Assinou com ele, né? Aproveitando que a Pensória estava indo para a Penske, né? Para correr com o Kurt Busch. Chegou na Stuart Haas Racing, equipe que foi campeã em 2011, pacote Hendrick, Hart, que foi para os braços do seu amigo Danny Stewart. Estava num lugar feliz, um filho novo, né, o Kevin, viveu talvez seu melhor ano profissional, mas na minha opinião ele foi muito beneficiado por esse regulamento, que de certa maneira ele beneficia, mas não ele beneficia de um lado a regularidade, mas acaba tipo, perdoando alguns erros de alguns erros pontuais, né? Porque em outros anos a gente viu o Harvick muito forte, mas é uma inconsistência dele, um acidente que ele tinha, uma batida que ele tinha aqui, acabava o deixando já nas últimas duas, três corridas em situação complicada para vencer o título. Foi merecido. O Joe Logano, eu esperava ele muito forte nesse fim de semana, né? Só que eu acho que a prova de Rome, de Phoenix, né? Infelizmente não deu para mim o último programa de vocês, né? Mas o Logano durante aquela tarde mostrou, de certa maneira, uma imaturidade. Ele ficou nervoso num momento que não, um piloto que é campeão, sabe? Não pode ficar nervoso. Aquela tarde me lembrou muito o que aconteceu com o Matt Casey de ano passado, o que aconteceu com o Danny Hamlin treinando atrás, o piloto meio que se perdendo, ficando nervoso num momento e não pode ficar. Durante a tarde o Logano foi muito bem, teve um probleminha, ele chegou a raspar no muro, ele até teve que fazer uma parada, né, pela fundo do pelotão, conseguiu se recuperar, teve esse problema no macaco. Outro detalhe que eu quero colocar aqui, o Danny Hamlin, eu achei o final dele uma judiação, porque ele fez um trabalho nas últimas 40 voltas de defesa de posição, que foi muito lindo, não conseguiu passar ele tinha um traçado muito consistente. Uma outra coisa que eu falei com os meninos aqui no programa, como que parece que a NASCAR encontrou um pacote para a Honda. A gente ano passado viu isso na Cup Series, viu muito na Nationwide Series, na prova do ano passado. A gente viu esse ano na Street Cup, a gente não viu tanto. Agora, esse ano, a gente viu uma coisa muito parecida com o que a gente teve nas outras categorias. Está de parabéns à NASCAR, deu tudo certo para ela. E o Ryan Newman, como o Pedro falou, ele foi o verdadeiro underdog, né? Saiu lá de trás, não tinha o melhor equipamento para vencer corrida. Chegou ali daquela maneira, né? Jogando tudo, né? Do Kyle Larson. Fez o correto, fez o que deveria ter sido feito. E a chance pintou e ele quase aproveitou. É isso, pessoal. Foi justo, porque eu não sei se um título do Newman seria bom. A história. Eu só fiquei triste pelo Danny Hamlin, que eu acho que ele poderia ter tido um final melhor. Pelo desempenho que ele teve naquele domingo, porque durante a temporada ele não foi brilhante, ele não merecia dar em roubo, mas aproveitando as brechas do regulamento. Certo? Maravilha, Leão. Bom, vou trazer só um resumo rápido então da corrida. Vitória do Kevin Harvick, como todos sabem, em segundo lugar do Ryan Newman, Brad Keselowski em terceiro, Paul Menard encerrando a temporada em quarto, mostrando que a Richard Childress estava afiada para a prova de Homestead. Jamie Mack em quinto, bom fim de ano para Ganassi também. Kenseth, Denny Hamlin ainda finalizou em sétimo, apesar dos problemas, depois eu vou pontuar os quatro, tá? Clint Boyer, oitavo, mais uma vida, Toyota muito bem nessa prova, inclusive. Jimmy Johnson em nono e o Jeff Gordon, que liderou grande parte da corrida, acabou terminando em décimo lugar. Bom, vamos lá. Chases. Vamos começar do pior para o melhor. Joey Logano. Joey Logano vinha bem, estratégia boa, piloto sólido, cometeu um erro, tocou no muro, mas não trouxe danos para o carro. Talvez seria o cara que poderia realmente forçar a barra para cima do Kevin Harvick. Deu azar na onde não podia dar. Então, o azar poderia ter vindo em uma prova, por exemplo, em Dover, depois de New Hampshire, onde já tinha vaga garantida. Enfim, em outro round, onde ele já estava melhor. Teve Pedro, Phoenix, mas conseguiu se recuperar. É isso mesmo que ia falar, Teve Phoenix já, o azar já estava entrando pela janela. Viu? Exato, mas ainda conseguiu se recuperar. Em Phoenix, na verdade, foi mais um erro, né? Do Gasman lá, que acabou demorando a tirar o cano. Mas em Homestead, sim, azar. O macaco, o cara não espera que vai quebrar, né? Enfim, acabou quebrando. Não teve como se recuperar. Se quebra no começo da prova, era outro negócio, né? A gente viu pela evolução do Ryan. Mas no último pit stop aconteceu o problema. Então não tinha como se recuperar. Denny Hamlin. Para mim, dos três que foram para Miami, o que menos merecia. Apagado durante toda a temporada, apagado durante o Chase. Vinha para fazer uma boa prova em Miami, mas aí somou um crew chief fraco com um piloto omisso, na minha opinião. Então o Denny Hamlin não teve peito para bancar a estratégia e o Darren Grubb, como sempre, errando as estratégias. Então um piloto omisso com um crew chief fraco não merece ser campeão de uma categoria como a Sprint Cup e o resultado foi justo para o Denny Hamlin, na minha opinião. Ryan Newman, brilhante temporada, brilhante prova em Miami. Um verdadeiro guerreiro, pior carro de todos, os 16 Chasers não, mas pelo menos os 8 que entraram na última fase e conseguiu um segundo lugar brilhante em Miami. Faltou sim a oportunidade dele de talvez tentar um contato com o Hart, se tivesse, tinha feito. E sim, eu como fã do Newman, tenho que elogiar e aplaudir mesmo essa temporada da Richard Childress. E o Kevin Harvick coroou com a vitória, né? Ele que era, sem dúvida, o mais preparado dos quatro que chegaram em Miami. Então, ele fez o trabalho dele, largou em quinto, liderou 54 voltas da prova, acertou a estratégia. Assim como o Newman, não posso deixar de destacar, o Newman também acertou a estratégia. Talvez, se tivesse trocado quatro pneus, teria ficado atrás do Keselowski e até do próprio Paul Menard. Mas ele conseguiu, com dois pneus, ser rápido o suficiente para chegar, pelo menos, perto do Kevin Harvick. Então assim, o Harvick foi perfeito, final de semana foi perfeito, Phoenix foi perfeito, teve azar em Martins, a gente tem que mencionar isso, venceu quando foi necessário para avançar, como havia feito em Charlotte, né? Alheio aos problemas dos demais pilotos. Então assim, foi justo, foi muito justo, a ideia foi brilhante, a NASCAR está completa de razão. Eu errei no começo da temporada em criticar a categoria, ela conseguiu o que queria, trouxe vida nova ao campeonato, trouxe disputas que a gente já até talvez havia esquecido que a NASCAR poderia proporcionar. Foi um campeonato realmente muito emocionante. É artificial, é isso, é aquilo, mas no final o esporte cobra o preço e ele cobrou. Então o Kevin Harvick foi o campeão merecidamente e o Ryan Newman saiu muito forte, muito fortalecido dessa temporada. Eu quero ver o que a Richard Childress vai trazer para o ano que vem. A corrida, ela foi teoricamente movimentada em termos de ultrapassagens e de bandeiras amarelas. A gente teve vários acidentes. Só um segundo aqui, deixa eu despachar uma visita. Mas a gente teve alguns acidentes, né, na prova, mas assim, nem vou ficar pegando muito nisso aí, falar que foi brilhante mesmo. A temporada também foi excepcional. Eu já vou tentar trazer algumas coisas da temporada aqui. Vamos falar de campeonato então. Como todos sabem, né, o Kevin Harvick acabou campeão, seguindo os conceitos desse novo Chase. O Kevin Harvick marcou 5.043 pontos, né? Lembrando que os quatro chegaram resetados para Miami com 5 mil pontos cada um. Então, o Kevin Harvick ficou com 5.043 contra 5.042 do Ryan Newman, né? Não havia ponto bônus nessa prova. Temporada do Harvick se resumiu em 20 top 10, 14 top 5 e 5 vitórias. A do Newman em 16 top 10, 5 top 5 e nenhuma vitória. Denny Hamlin largou apenas 35, 18 top 10, 7 top 5 e uma vitória, que foi em Talladega. E o Joey Logano, 22 top 10, 16 top 5, 5 vitórias. Só que 4 abandonos do Joey Logano, um número alto de abandonos. O Brad Keselowski ficou com um prêmio simbólico com o quinto lugar, né? 13 pontos à frente do Jeff Gordon, 14 à frente do Matt Kenseth, 33 à frente do Dale Earnhardt Jr., 13, perdão, 33 à frente do Dale Earnhardt Jr., correto? Não, o Dale Earnhardt Jr. levava 33 para o Jeff Gordon, desculpa, me confundi aqui. Vamos lá, dá de novo. Keselowski, 2.682, 13 à frente do Jeff Gordon. Matt Kenseth foi o sétimo, 14 atrás do Gordon. Dale Earnhardt Jr. foi o oitavo, 33 atrás do Kenseth. Kyle Edwards foi o nono, 13 atrás do Dale Jr. Kyle Busch terminou em décimo, 3 pontos atrás do Kyle Edwards. Jimmy Johnson foi o décimo primeiro, 11 pontos atrás do Kyle Busch. Kurt Busch foi o décimo segundo, Egil Almendinger o décimo terceiro, Greg Biffle foi o quarto, Casey Kane o décimo quinto e Ari Kemirolo o décimo sexto. Esses foram os pilotos que foram para o Chase, com pontuação diferente. Kyle Larson, 17º, 1.080 pontos. Jamie McMurray, 18º, Clint Boyle, 19º, e Austin Dillon, o 20º. De notáveis aqui, um péssimo ano do Tony Stewart, 25º lugar, mas ele perdeu três provas. Hickenhouse, 27º, Danica Patrick, 28ª. É isso aí. Bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom. Bom, como esperado, né? O campeonato de carros da NASCAR segue o campeonato de pilotos. Então, o Tony Stewart foi campeão com o carro, o Richard Childress foi o vice, J.D. Gibbs foi o terceiro e o Walter Cesarniak, que é o que inscreve o número 22 para Penske, foi o quarto e o Roger Penske foi o quinto com o número 2. O primeiro carro da Hendrick é o número 24 em sexto com o Jeff Gordon. É isso aí. Comentários, alguma coisa sobre o campeonato em pontos, algum outro que vocês queiram mencionar aí, que terminou fora dos quatro que participaram da corrida, que participaram da disputa pelo título, ou não? Ou ok, foi isso mesmo e beleza. Oh, sobre os pontos aqui, né, a forma de como terminou o campeonato, pelo tipo de classificação, pelo tipo da forma do Chase, não é muito interessante não para falar alguma coisa, né? Porque depois vira carne de panela o resto aí, né? Interessante mesmo foi o foco nos quatro lá. Parabéns ao Kevin Harvick. Realmente merecedor do título aí, pelo todo o ano que ele fez. E assim, tivemos uma boa surpresa para quem se classificou no Chase, que foi o Egil Almendinger, né? Acabou se classificando com uma vitória. E o Eric Minola também acabou se classificando com uma vitória aí. Então, parabéns aos dois aí, dois pilotos que tenho certeza que nenhum de nós três apostaríamos em um deles, né? O Edinho Mendiga até que sim, pela corrida que ele fez no ano passado, né, em Watkins Glen, e esse ano ele fez uma corrida impecável, andando muito bem, deixando o Michael Zambrotti para trás. Então o Edinho andou bem pra caramba, Edinho foi merecedor demais daquela vitória lá em Green, merecedor então de estar no Chase aí, pelo menos nas primeiras etapas aí. Dos que não foram no Chase para trás aí, lógico que Ganassi vem ali na carniça ali, né, na cola, porque com certeza tirando esses dois carros aí, a Ganassi sempre teve bons carros, foi uma pena esses dois carros do Ganassi não terem ido para o Chase, né, porque os dois carros realmente estavam muito bem equilibrados, tanto é que nas últimas corridas Eles sempre apareciam os dois carros juntos aí. Talvez o Jim McMurray fazendo um bom começo de corrida, mas não conseguindo terminar bem, manter esse ritmo forte aí durante toda a corrida, terminando um pouco mais atrás. Mas o Kyle Larson chegando perto ali, próximo deles aí. Então eu acho que foi um ótimo, grande ano para esses dois pilotos da Ganassi aí. Perdão. O Clint Bowyer. Não, estava tomando água. O Clint Bowyer é um pouco decepcionante, esse 19º lugar aí. Todo mundo esperava um pouco mais do Clint Bowyer. O Paul Manor também, apesar do Paul Manor ter feito muita coisa com o carro que ele tem aí, já que não tem um bom carro, não tem um carro muito bem equilibrado, mas eu esperava o Paul Manor um pouco melhor esse ano, já que ele vinha crescendo e esse ano caiu um pouco o resultado dele. E o Brian Vickers também, é outro piloto também que esperava um pouco dele também, é muito mal aí, o Brian Vickers. E o outro também que sempre contava com ele, creio que o rendimento do piloto não foi bom, a equipe não ajudou muito, que foi o Mike Truex Jr. no carro 78. Realmente ficou muito abaixo aí, muito aquém aí. E o Tony Stewart, claro que é um grande piloto, mas o Tony Stewart, por causa daquele problema que ele teve lá, ele ficou fora de várias corridas. Então essa posição em 25º não condiz com a verdade do Tony Stewart. Apesar que até antes, né, uma corrida antes de todo o intervir lá que aconteceu, ele realmente não vinha muito bem Tony Stewart esse ano, que nós não sabemos o porquê, mas o Tony Stewart ficou um ano muito aquém do Tony Stewart que nós conhecemos aí. E a maior decepção para mim foi a Michael Waltrip Race, que com dois carros apenas, o 1555, andou muito mal esse ano. Ed? Morreu o menino Hélio Lima. Eu acho que tá no mudo. Perdão. Problemas técnicos. Essa gente que coloca no mudo aí, depois se erra o botão. Enfim. Sobre os destaques da temporada, né? Eu falei do campeão, né? O Hart, os Costa e Coral Chase. Olha, para ser rápido, para mim uma coisa que marcou muito foi esse renascimento do Jeff Gordon, né? Agora saber se foi um canto do cisne, né? Do Lord Lago, né? O canto do cisne, né? O último suspiro, né? Do guerreiro. Mas que último suspiro, hein? Ele deu corrida muito consistente na parte final da temporada, mudou boxe, fez muita coisa de Jeff Gordon nesse ano, que eu não esperava. O Keselowski também, talvez o ano mais consistente dele, né, vencendo provas, sempre ali, isso aqui, acabou se perdendo, né, não vamos entrar nesse mérito agora, senão vai longe, né. No mais, o Kyle Edwards, não sei como que ele conseguiu terminar em 9º lugar, né, avançar até a terceira fase, né, porque eu não colocava fé alguma, eu consegui duas vitórias, uma no Road Course e outra em Bristol, né, no fim de semana atípica, em que a Roush colocou 2 ou 3 carros top 5, totalmente atípica nesse ano. O Kyle Busch teve uma temporada regular patética, pife. Só que a primeira fase, as primeiras provas dele no Chase esse ano foram muito boas. Acabou sendo eliminado em Talladega por um acidente deles, que só acontece lá, né? Mas venceu, né? Vencendo pela Toyota esse ano foi uma coisa rara, né? A outra vitória foi com o Danny Hennig, né? Numa prova que terminou sob bandeira amarela, né? Em Talladega, né? Continuando aqui, os carros da Hendrick, né, Jimmy Johnson, Casey Kennedy, Dale Earnhardt Jr., que decepcionaram, principalmente Dale Earnhardt Jr. e Jimmy Johnson, né, todo mundo esperava esses dois, pelo menos, ali na fase dos 8, né, o Jr. foi para a fase dos 8, perdão, falei bobagem aqui, mas então esperava esses caras talvez no Final Four, né, seguindo aqui no tabela. O Jr. não passou para os 8. Ah, tá, desculpa, é que eu tô olhando pela tabela aqui, na tabela, a pontuação não ficou fixa quando os caras foram eliminados, né? Por isso que você tem essa pontuação diferente, né? Perdão, pessoal que está ouvindo, falando bobagem aqui. Mas, de resto aqui, a Ganassi, né, deu uma melhorada, né? Eu imagino que não foi só o Pablo Montoya que tomou o caminho de casa. Eu acho que eles contrataram gente técnica, né? Engenheiros, né? Eu imagino que teve essa renovação. O Jamie McMurray teve um melhor ano dele em muito tempo. A MWR, como o nosso amigo Léo Guina acabou de citar aqui, é muito mal. Só que no meio e no final da temporada eles melhoraram. Não levou nenhum carro com chase, mas deu uma animada boa agora no final do ano. Só que é uma equipe que precisa de um terceiro carro com um piloto top. Eu acho que um Carl Edwards cairia com uma luva. Não sei a opinião de vocês, mas, enfim. Não vai ser o status Austin Dillon, né, cara? Que não fez, não encheu os olhos como o Larson fez, mas durante metade da temporada regular você via ele se gastando com o Chase. Com um equipamento que a gente sabe que a SCR não é uma equipe de ponta, né? Não tem um equipamento para vencer corrida todo fim de semana, embora tenha melhorado, tudo bem que o Newman fez um trabalho sobre-humano, né, para estar ali no Final Four. De resto, o Rick Stenhouse no seu segundo ano integral decepcionante, acho que essa palavra é correta, enquanto a Roush, né? Mas eu esperava muito mais dele. A Dani Capetti, que eu achei que 28º lugar, não sei, porque também é o seguinte, a Danica é o seguinte, muita gente esperava ela andando 35º, 36º, porque ela acaba andando em top 20 às vezes. Só que alguns azares abandonos dela acabam colocando em 28º lugar, mas eu esperava a Danica aí, a Danica já terminar no top 25 da temporada, seria um resultado justo, né, Léo, né, Pedro? Sem dúvida. Seria justo. Pelas provas que ela fez, pela evolução que ela mostrou, com certeza, quem sabe para 2015, né? O novo regulamento, né? No mais aqui, os underdogs aqui, o David Dillon, a gente tirando, colocando que a equipe do Harry Scott é uma equipe pequena para a média, né? Uma equipe que tem um recurso X, os times pequenos, o campeão do campeonato dele foi o David Dillon, em 30º lugar, né? Mais uma vez superando o David Rada. No mais, eu acho que o Colwyn seria o primeiro, o resto dos pilotos, eu acho que só de ter um carro em tempo integral já é algo para eles comemorarem, né? Para mim, o troféu passo manco do ano, os pilotos que não deram em nada esse ano, vou para o Ryan Cruz, que foi lamentável no número 83, foi substituído até pelo DJ Nele, né? E o Parker Sigman, né? Que é a sua Racing, né? E foi um desastre, né? Falando nisso, uma pequena fofoca que está rolando. A sua Racing em Richmond, lá pela décima dessa primeira etapa, fechou, né, Pedro? Foi em abril ainda. Então, eles venderam a sua operação para a Extreme Racing, aquele time lá da 44. E vocês viram que a Extreme comprou a vaga, correu uma prova com o número 30 e passou para o seu 44. Eles correram umas 5, 6 corridas, eles foram muito mal. Daí eles tinham que tentar se classificar por velocidade, eles tivemos dois no CCNF e eles desistiram. A sua Race estava processando a Extreme por queda de contrato. Ou seja, o time 44, eu acho que não pagou o que prometeu pro milionário lá que se aventurou na nota. O time 44, inclusive, apareceu nas últimas provas, né, com o amigo do Lavina, time Rio. É só isso, pessoal. Pelo menos no iRacing o time Rio vence. Ele é fudidão na race, hein? Profissional. Bom, deixa eu ver. Fala pros amigos que jogam no. Com o Léo? Ele que fala pros amigos que correm na NASCAR. Enfim, vamos lá. Só para variar um pouco, a gente tem um pouquinho de tempo ainda. Vamos lá. Vou trazer aqui dados curiosos dos números aqui da temporada. Bom, caso o campeonato não fosse em formato de chase, independente do formato, fosse o formato que foi utilizado até 2003, Jeff Gordon estaria indo para o seu 8º título, tá? Ele seria o campeão em pontos corridos, com 1.253 pontos. 37 à frente de Joey Logano e 74 à frente de Brad Keselowski. Dale Earnhardt Jr. seria o quarto e Kevin Harvick, o campeão, seria apenas o quinto em pontos corridos. Se o Chase utilizasse o formato de 2013, de 2003 até 2013, incluindo os Wild Cards, a gente teria Joey Logano campeão com 2.396 pontos, 7 à frente de Kevin Harvick, que conseguiu 2.389. Brad Keselowski seria o terceiro e, confirmando a força do Ryan Newman no formato, Ryan Newman seria o quarto colocado, caso fosse o Chase antigo também, independente, com exceção de pontos corridos. Só para trazer o Ryan Newman, se fosse pontos corridos, ele seria o sexto, tá, gente? Então, assim, foi muito bem mesmo o ano. O Ryan Newman, o ano dele se refletiu em todos os formatos como um ano positivo, tá? Então, não é uma enganação o campeonato que a NASCAR adotou de alguma forma. Para se ter ideia, o Denny Hamlin seria apenas o 13º, contando ainda que ele perdeu uma corrida, tá? Se fosse pontos corridos. Enfim, como sempre, a choradeira, as lágrimas, né? Quem corta a cebola no fim do ano é o Jeff Gordon e seus fãs, que já deixou de ganhar 4 campeonatos desde a criação do Chase. Mas o Chase não existe, então um abraço para o Jeff Gordon. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Eu acho que vocês mataram a pau nas suas análises. Ficou pouco a se falar. O que eu tinha para falar do campeonato, eu arrastei o ano inteiro falando. Então, acho que já está de bom tamanho para esse Sprint Cup. Kevin Harvick, merecido. Ryan Newman, segundo lugar, mais do que merecido. Denny Hamlin, terceiro lugar, apesar de oculto, por aparecer pouco nas provas, merecido. Joey Logano, com a pena, o quarto lugar, mas... ninguém pode chegar em primeiro, não pode ter dois campeões, não pode ter dois primeiros lugares, e o Joey Logano acabou pagando o pato, e o Kevin Harvick levou a melhor. Daí para baixo eu não tenho o que discutir, já tinha mencionado antes, e acho que é isso aí. Mais alguma coisa para vocês da Sprint Cup, meus amigos? Não, para mim está tranquilo. Parabéns ao Harvick pelo ano e pelo título. Hélio Lima. Só um pequeno comentário, né? Eu acho que esse ano foi bastante interessante porque a gente, diferente de outros anos, nós não tivemos todos os start and parts. Na segunda metade do campeonato, a gente tinha o 37, 93, mas comparado com 2, 3 anos atrás, a situação melhorou muito para os times pequenos. E temos a perspectiva de pelo menos uma ou duas novas operações serem abertas ano que vem, né? Acho que é um sinal legal. Mesmo com o fracasso da sua leitura, que era um projeto que eu acreditava que seria interessante. Né? Foi com muita sede ao pote, devia ter começado mais embaixo. Assim como está fazendo o Curtis Kay agora, né? Subindo devagar. Enfim, ou quis lavar dinheiro e viu que ia dar certo. Também. Isso acontece muito aqui no Brasil. Bom, moçada, então é isso aí. Nós vamos encerrando o bloco da Sprint Cup, um bloco até mais curto que o da Nationwide e o da Truck Series, até porque acabou se resumindo a 4 pilotos apenas a disputa, e os destaques foram feitos ao longo de todo o chase, né? A gente acabava resumindo de 3 em 3 provas o que aconteceu, e agora ficamos só com 4 pilotos, e já acabamos fazendo um catado da temporada. A gente vai encerrar esse terceiro bloco, a gente vai fazer um quarto bloco breve. Eu tenho só temos 2 perguntas só no Loucos por NASCAR, né? O pessoal acho que se conformou com o título do Kevin Harvick. Tem um texto aqui do Guilherme que eu gostaria de repassar depois, né? Um texto até grande. E depois deixar uns abraços aí, comentar um pouco do que está vindo para 2015. Lembrando que a gente vai fazer um POC. Então a gente encerra esse terceiro bloco. Volta com um quarto bloco aí, só com alguns destaques, algumas respostas de perguntas. E um encerramento da nossa temporada também. Feeling look inside.